Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Livros com Rumo nas ondas da Universitária com esta noite, António. Esta noite temos uma entrevista com Alberto Santos, o autor de A Escrava de Córdoba, uma edição da Porta Editora. Para primeiro romance, aconselho-as, para além de escutarem atentamente a entrevista com o autor deste romance, um romance histórico, aconselha-se, dizia eu, vivamente a leitura, e temos aqui uma das primeiras propostas muito interessantes para as férias de verão que aí se aproximam. A Escrava de Córdoba é, de leitura, quase obrigatória. Temos também, por outro lado, e como habitual, o nosso panorama literário com as escolhas da equipa de Livros com Rumo das últimas edições, entretanto, aparecidas no panorama editorial português. Também podem ouvir o programa ao domingo, das 20 às 21 horas, ou em podcast no site da Rumo, www.rumo.pt. Santos é advogado, formado pela Universidade Católica Portuguesa e exercendo atualmente funções públicas. É natural de Passo de Sousa, Penafiel, onde reside. A Escrava de Córdoba, uma edição Porta Editora, é o seu primeiro romance. Alberto Santos, obrigado por ter aceito o convite do programa Livros com Rumo, da Rádio Universitária do Minho. A primeira pergunta, normalmente, que se coloca para quem inicia estas coisas da literatura e da arte, mais ou menos convencional, é o porquê, a vontade, o desejo, como é que surgiu isto da literatura, poderia eventualmente, como Portugal, há aquele velho jargão, é um país de poetas, o porquê esta vontade de lançar-se na ficção, e primeiro, e segundo, um romance com esta dimensão, com esta estrutura e com esta capacidade de articular várias vertentes ficcionais. Bom, antes de mais, boa noite a todos os ouvintes que neste momento nos escutam a partir da antena da Rádio Universidade do Minho. Dizer-vos também que é um gosto estar aqui a partilhar convosco este tempo e que vamos agora ter neste programa e, sobretudo, falarmos da Escrava de Córdoba. De facto, eu acho que todos nós temos algo com que sonhamos para alternar de alguma forma o cotidiano, para fazermos alguma coisa diferente daquilo que fazemos na vida profissional, naquilo que estamos obrigados, por assim dizer, a fazer por força das nossas profissões. E se alguns gostariam, por exemplo, de pintar, outros de viajar, outros de cuidar dos jardins, outros eventualmente de aprender música e tocar, eu tinha essa emergência, este desassossego de poder vir um dia a escrever algo que pudesse ser importante, no fundo, como um desafio, servisse como um desafio à minha capacidade criativa, e por outro lado, que pudesse ser útil para ajudar-me a perceber, e é isso que me preocupa essencialmente aqui na minha vida, as razões pelas quais andamos aqui no mundo, como chegamos aqui a este tempo, o que é que passou, o que é que aconteceu no passado, que determinou aquilo que hoje somos enquanto pessoas, enquanto portugueses. portugueses, enquanto cidadãos, enquanto gente que vive neste tempo com esta mentalidade, com as nossas crenças, com o nosso território, com a nossa gastronomia, com as nossas arquiteturas, e como é que poderá eventualmente até ser o futuro. No fundo, este desassossego, esta angústia, como acabei de referir, levou-me a concentrar um estudo mais afincado, mais fino, num tempo específico, prévio à fundação da nossa nacionalidade. Ou seja, esse tempo, esse que eu chamaria o Portugal primordial, cerca de 150 anos antes de sermos um país independente, que conjugava nessa época duas civilizações importantes aqui no nosso território, em cima das quais nós viemos autonomizar como país, levou-me a investigar, como disse, este tempo e a tentar perceber exatamente o que é que aconteceu nessa época, que serviu, no fundo, o nosso ADN, que foi a nossa genética mais imediata antes de sermos nação. E por aí, a partir desse desassossego, de facto, houve a seguir um clique. Teve a ver com o aparecimento de um candil, que é uma lucerna árabe aqui no território onde vivo, na zona de Penafiel, e que me motivou a procurar perceber também a razão porque ele teria aparecido ali, um instrumento árabe que os árabes usam nas suas residências para iluminar as casas, através do azeite. E os historiadores, nomeadamente aqueles que se dedicaram a procurar explicar essa razão, não tinham uma explicação muito clara. Davam várias. Uma delas tinha a ver com a possibilidade de ter aqui sido deixado pelas campanhas do Almansor, quando aqui passava para destruir o norte cristão, nomeadamente Santiago de Compostela. Bom, a partir daí foi... Foi o clique e vamos lá, o leitmotiv para a construção. Já lá iremos depois à desmontagem, mais ou menos, ou à compreensão mais ou menos minuciosa deste romance. No entanto, volto a insistir nesta questão e o Alberto Santos já, pela rama, mais ou menos aflorou o interesse deste livro. É um primeiro romance, um romance de fogo, com uma dimensão ficcional e uma estrutura de uma dimensão bastante sólida, primeiro. E depois, por outro lado, também se percebe aqui neste romance que há uma vontade, eventualmente, de fazer um levantamento de uma região que lhe é muito cara e muito, muito por razões particulares. Percebe-se que é da região de Penafiel, percebe-se que é da região de Entre os Rios, percebe-se que é da região do Baixo Minho, de uma zona de transição, de facto, de conflitos permanentes entre o norte cristão e o sul árabe, ou de presença árabe na península, mas, por outro lado, também tenta canalizar esta região do Vale do Sousa, eventualmente como uma espécie de um microcosmos, de uma explicação do mundo, do ano 1000, que depois poderemos, e iremos mais tarde falar sobre isto, ser extrapolada facilmente para uma compreensão do ano 2000. Até que ponto é que tem consciência da presença desta simbólica no seu texto, neste romance? Ou foi, inicialmente existia esta consciência, esta noção, ou foi-lhe surgindo na feitura, na construção, na tessitura deste romance? Bom, penso que quando decidi fixar-me no ano 1000, havia já uma intenção também subliminar, se assim se pode dizer, de trabalhar a questão do milenarismo. Mas antes disso, a outra questão, que é do território em concreto onde a história emerge e depois parte para todo o território peninsular e até para o norte de África. Aquela região, que ao tempo chamava Anégia, era uma Civitas, ou seja, uma unidade militar que se encontrava dentro do Condado Portugalense, mas já com alguma autonomia. E essa região, a Civitas Anégia, era precisamente a região de contacto. Ou seja, era ali que estavam montadas, e a ser montadas, e algumas já montadas, as estruturas defensivas, os amuralhados, que estavam na primeira linha do Reino de Leão. Portanto, muito embora não houvesse uma fronteira rígida com o conceito que atualmente temos, a verdade é que o Rio Douro, à época, servia como uma barreira natural de divisão do Al-Andalus a sul, portanto, da Península, e do Reino de Leão, que era o reino onde nós, à altura, vivíamos, portanto, sob o domínio, como referi, do Rei de Leão. Portanto, e essa particularidade, a importância que essa região tinha no momento, efetivamente levou-me a traçar a história a partir dali, portanto, a fazer a história evoluir a partir das personagens que ao tempo viviam ali, nomeadamente uma personagem que é o Muno Viegas, que é uma personagem muito curiosa, porque foi o primeiro, se assim se pode dizer, o que fundou a família dos Ribadouro. Os Ribadouro vieram a ter a seguir, 5 ou 6 gerações depois de ter sido fundada por Muno Viegas, uma importância fundamental, precisamente na estruturação da nossa nacionalidade. Os familiares, a descendência do Muno Viegas, o Gasco, veio, na altura da fundação da nacionalidade, como disse, a ser uma das famílias, os Ribadouro, juntamente com os Sousões, com os Maias, etc., as famílias que estiveram lá do Afonso Henriques para conseguir a independência de Portugal. Em concreto, o seu descendente, Egas Muniz, foi o aio de Dom Afonso Henriques e teve a importância que todos conhecemos. Depois, a questão do. Já vimos a questão, o tema do território, da Anésia, que é a zona do atual do Vale de Sousa. Agora, a questão do milenarismo. De facto, a questão do milenarismo das viragens dos anos 1000 teve sempre uma importância, teve alguma importância psicológica e foi tratada ao longo dos tempos, como, enfim, as questões ligadas aos movimentos apocalípticos e às questões do fim do mundo. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô, e tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. E vai ter barulho e vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. A primeira coisa que salta logo à vista, a quem estiver mais ou menos atento a estas coisas, é há duas grandes partes, se quisermos, em termos de simbologia, que é a questão do sol. O romance inicia-se com uma questão do sol minguante. Depois há um momento de, se quisermos, noturno, de algumas afetividades, uma certa libertação do imaginário que é a presença da lua. E volta-se novamente, numa última parte do romance, também a questão do sol invictus, que depois acaba por arrastamento ao dramatismo final. O eclipse do Sol. Estas duas realidades, estas duas simbologias, obviamente estão aqui, porque nada é, vamos lá, colocado num romance de uma forma ligeira e inconsciente. Portanto, deliberadamente, o Alberto Santos pretendeu colocar, de facto, aqui em confronto duas simbólicas, duas vitalidades, se quisermos, simbolizadas pela presença da Lua, por um lado, e, por outro lado, a presença do Sol. Pretende exatamente o quê? Nota-se que há uma certa delicadeza quando aborda a questão da Lua, há uma certa poeticidade na própria escrita do seu romance e uma compreensão, e quando se projeta o Sol, de facto, essa energia máxima e acutilante sobre os indivíduos, há aqui qualquer coisa que emana de alguma violência, de alguma carnalidade eventual presente no romance. Bem, penso que interpretou bem aquela que foi a intenção em fazer este jogo. De alguma forma, eu procurei criar várias linhas de histórias dentro desta história. Uma delas, mais ligada a essa vertente do realismo fantástico, que, no fundo, procurei trazer duas personagens que não são propriamente personagens físicas, pessoas, mas que têm alguma importância na diegese da história, alguma importância na economia da história, que vão condicionando e explicando também aqui, o evoluir de todo o enredo. E, de facto, a simbólica que está associada ao aparecimento e à influência do Sol e da Lua, por um lado, tem a ver com a simbólica do Sol ligada normalmente à masculinidade, à virilidade, ao poder, ao belicismo, portanto, e a Lua mais ao lado sensível, procurando também estar presente nos momentos mais femininos, como disse, da maior sensibilidade, da maior tolerância, de um espírito mais cooperante entre as pessoas. Esse jogo vai-se fazendo e por isso a história vai evoluindo e vai evoluindo sobre sempre um tema, que é ou está o Sol ou está a Lua. Portanto, o Sol Invictus, quando aparece na parte final, é na parte mais marcial, mais bélica, e que vai condicionar o final da história, e depois o eclipse do Sol que a faz, de facto, concluir, e depois os astros que aparecem, os dois, aliás, figurados. Procurei aproveitar a circunstância de ainda hoje o tímpano da Igreja de Paço de Sousa, onde termina a história, ter esta simbólica onde está um gigante, não sabe bem, a segurar o Sol e a Lua. No fundo, tem essa particularidade. Por outro lado, procurei também trabalhar sobre as questões, a conceptualidade medieval do sagrado e do profano. Ou seja, na Idade Média, com repercussões ainda para hoje, como se sabe, as pessoas olhavam para o mundo, e quando não conseguiam explicar o mundo, recorriam ou à religião, ou então à natureza, não tinham propriamente uma ciência. Ou por outro lado, uma das coisas que normalmente fascina os estudiosos destas questões, eventualmente de uma certa antropologia cultural, é que, por exemplo, no norte de Portugal, apesar de ser cristão, que ainda na modernidade, nesta pós-modernidade, há essa presença muito forte e muito vincada, que é uma espécie de um neopaganismo latente. Ou seja, mesmo a própria ritualidade das crenças religiosas, dos santos, eventualmente, percebe-se que a parte de manhã simbolizaria eventualmente esse lado da Lua, porque há uma menor projeção do Sol. É dedicado ao culto e da parte da tarde com o Sol é eventualmente o culto claro, dos sentidos e de algum desregramento eventual. Mas a própria religiosidade latente passa também muito por aí. Há o enigma e a angústia da evidência, da explicação mais imediata, leva muito naturalmente os sujeitos e os indivíduos ao tal espaço noturno, e que depois percebe, mesmo em alguma literatura portuguesa, uma espécie de nota-se muito bem na literatura portuguesa a questão do bestiário, aquela, se quisermos, uma espécie de uma emanação e uma irmanação entre o homem e o animal, mas neste romance é muito presente essa questão, porque também aparece o ritual da Oruana com a criada, a Aia, familiar. Exatamente, o nascimento. Há essa vontade e essa necessidade e um certo pactuar e um certo aceitar da mãe da Exatamente. O que aqui eu procurei evidenciar era justamente essa simbólica subliminar que existe aqui no norte do país, sempre existiu, relativamente à forma como olham para, no fundo, a religião. Nós, aqui no norte do país, mantemos muito os cultos panteístas, que, portanto, os cultos ligados aos fenómenos da natureza, aos pontos mais altos, aos cruzamentos dos caminhos, etc. Mas hoje com uma interpretação claramente católico-cristã. Portanto, e a verdade é que os cultos panteístas que advêm desde os tempos célticos e que, enfim, depois foram se mantendo por aqui, lembro que o próprio São Martinho de Dume teve muita dificuldade em, teve que produzir leis concretas para poder manter o controle da religião católica sobre os povos que viviam aqui nesta zona. Também o próprio Prisciliano, aqui nesta zona, no século IV, V, teve uma atividade que, apesar de ser um clérigo cristão, bispo, inclusive penso que foi bispo de Ávila, tinha uma concepção religiosa muito ligada ainda portanto, à vivência pré-cristã. Mais tarde, os próprios povos germânicos, que ainda traziam a heresia do arianismo e tudo mais. Uhum. Portanto, aqui houve sempre uma tendência da concepção do mundo das pessoas ser confundida entre o culto dos fenómenos da natureza, que tem essa raiz, e também a religião cristã. E hoje, no fundo, o que se assistiu com o desenvolver dos tempos, foi a fusão desse tipo de concepções, e o que temos hoje é uma extrema religiosidade também, muito agarrada, por exemplo, a tudo o que são as virgens disto e virgens daquilo, o culto dos fenómenos religiosos no topo das montanhas, dos montes e tudo mais, o que tem essa simbólica. Mesmo os santos, os santos têm a sua celebração em movimento, em momentos específicos do ano, que têm a ver com o movimento das próprias culturas, como o São João, o solstício, com o solstício do verão, com o Natal, com o solstício de inverno e tudo mais. Claro. Mas isto para dizer o quê? Percebe-se que quando constrói a ficção e o retrato das personagens, neste caso a personagem-chave, uma das personagens-chave do romance, a Oruana, em que nesse ritual de início, na floresta, ela era para ter uma toponímia, passa a expressão, um nome muito, muito particular, que acabou por abdicar para Oruano. Era para ser Selénia, acabou por ficar Oruana. No final, também se percebe que o próprio Abduz tenta dizer que o nome dela na cultura devia árabe... ser Lubna. Lubna, exatamente. Portanto, o Alberto Santos consegue, em teia, quase como uma espécie de rosácea, fazer este cruzamento simbólico. Exatamente. Em que, de facto, tenta perceber e ligar, de facto, uma concepção do mundo, apesar de sujeitos de culturas completamente diferentes, cristã e árabe, no fundo, comungam de uma mesma concepção, que aquela mulher, de facto, simboliza a vida, a criatividade, o espaço e a simbologia de um sentir único e fundamental para a vida. Exatamente, tem justamente a ver com essa questão, e também pelo facto, e depois é uma dinâmica da história, não é? Do facto de ela não ter seguido aquilo que estava predestinado como nome e manter a vida dela sobre o domínio, sobre os auspícios, assim se pode dizer, das forças lunares, no fundo da tolerância, da sensibilidade, de tudo isso. Thank you. É que esse Al Andalus é um espaço e um tempo de uma certa convivência, vamos lá, até acarinhada pelo próprio poder em si. Exatamente. Ou seja, os cristãos, os moçárabes, podiam e tinham o tempo e o momento para viver, para manifestar, e a sua fé não era pura e simplesmente inibida nem erradicada, por um lado. Os judeus eram também acarinhados, aceites. Os árabes também tentavam, e no romance do Alberto Santos, a poesia ocupa aqui um momento. Muitos personagens, vamos lá, delicados, que servem como eventualmente referentes para explicar Exatamente. Este mundo, têm uma dimensão e coloca-se eventualmente o Almansor a declamar um poema, por exemplo, a dizer. Neste tempo cita-se o Cântico dos Cânticos com a maior dos avontades, com a maior das reverências e delicadezas possíveis, lê-se o Alcorão, cita-se, portanto, não há este, vamos lá, o proibicionismo que é atroz neste século XXI, eventualmente. Digamos que o tempo que tratamos aqui do Al-Andalus, nesta época... E o que nos aparece aqui como violento é exatamente este norte cristão. Sim. Este norte cristão aparece como uma espécie de portador de uma violência acéfala e irracional que assenta num postulado que é eventualmente questionável, digo eu. Bom, não tanto assim. Eu penso que as duas, a visão que procurei trazer para esta história, procura dar, evidenciar, sobretudo, de um lado, do norte cristão, um problema de uma problema de fragilidade política. Havia muita dificuldade entre os magnates aqui da região do Reino de Leão se entenderem na forma como deviam organizar-se para poderem combater os árabes a sul. Portanto, aqui as legitimidades reais, os poderes estavam permanentemente a ser colocados em causa. Isso não permitia, por um lado, a estabilidade, a consolidação do poder, e, por outro lado, também as condições necessárias para se poderem defender dos árabes a sul e para poderem trabalhar naquilo que falávamos, que era no domínio da cultura, do saber, do conhecimento, etc. Portanto, nessa matéria estávamos muito atrasados. A sul havia uma civilização que era ao tempo a mais evoluída da Europa Ocidental. Aliás, para Córdoba confluíam todos os grandes pensadores, os detentores do conhecimento, aquilo que podíamos chamar hoje os cientistas. Córdoba era uma cidade de matemáticos, de físicos, de médicos, que ao tempo devia ter entre 200 a 250 mil habitantes. E por comparação, para ter a maior cidade do Ocidente Peninsular, por exemplo, Londres ou Paris, não teriam mais 10, 15 ou 20 mil habitantes, para se perceber isto em termos comparativos. E a verdade é que alguns califas, nomeadamente aqueles mais tolerantes, como o caso do Al-Hakam II, que ainda é uma personagem desta história. O Al-Hakam II, conhecido pelo califa sábio, portanto o homem que percebeu que podia exercer o poder com tolerância em relação às outras civilizações, às outras culturas e religiões, e conseguiu trazer para Córdoba a nata do conhecimento da época, como disse, como referiu, desde a medicina, a matemática, a poesia, astrónomos, etc. Médicos, para ali, e inclusive conseguiu montar uma biblioteca, que foi uma biblioteca fabulosa, com mais de 400 mil exemplares de livros nessa época, que dá para ver bem a dimensão do, enfim, do seu estatuto enquanto pessoa preocupada com o conhecimento. Nem sempre foi assim, ou seja, como aqui também tivemos a norte alguns reis, reis com essa tempra, com essa forma de ver o mundo. Lá nem sempre foi assim. O próprio, com a morte do Al-Hakam II, veio Al-Mansur, que no início era bastante mais tolerante, mas depois com o andar da questão da hostilidade da guerra, da própria guerra, não é? E para se impor lá no como poder político, porque ele não era o califa legítimo, claro. O Al-Mansur tinha uma delegação de competência, se assim se pode dizer, forçada pelo califa, pelo filho do Al-Hakam, que era um jovem com bastantes dificuldades, nomeadamente em termos psicológicos, e tinha também, enfim, o compadrio da própria mãe. E a partir daí conseguiu, e para impor, como dizia, a sua dinastia, a sua força, teve que recrudecer a guerra com os cristãos e fez bastantes razias e tratou muito mal aqui algumas das nossas zonas. Mas também se percebe no romance que, por exemplo, quando ele quando invade esta região, Santiago de Compostela arrasa, no entanto, o túmulo do santo, ele diz que há um certo cuidado. Um respeito pela... É verdade, portanto, essa história o que nos diz é que depois de destruir Santiago de Compostela, a Basílica, arrasar completamente a cidade e fazer um conjunto de incursões na Galiza até à Corunha, a única coisa que sobreviveu foi o túmulo. Não se sabe em concreto a razão por que isso aconteceu, mas admite-se que foi por um respeito por Santiago, e por Santiago ser, segundo se pensa, e segundo, enfim, essa explicação é uma das que se dá, irmão do próprio Jesus Cristo, e nessa medida, como se considera, como os árabes consideram, claro, e nessa altura com mais intensidade, a importância de Jesus Cristo como um dos profetas também importantes da sua religião, apesar de não ser o último, decidiu preservar o túmulo, claro, de Santiago. Claro. Mas nestes personagens todos também é importante, fazendo assim também rapidamente uma ligação e uma tentativa de construir a teia simbólica deste romance, percebe-se que há determinado tipo de personagens que são fundamentais, como o pai da Oruana, o escudeiro, mas há aqui três ou quatro personagens, há os escravos das famílias árabes, que são pessoas com alguma sofisticação e algum cuidado. Sobretudo os eunucos, que eram escolhidos, castrados primeiro e depois escolhidos para poderem conviver com as mulheres dentro do harém. Exatamente. E sujeitos a uma educação esmerada. Exatamente. Mas aqui nestes personagens, para além da Urwana, temos Abduz, temos também o Ben Yaakov e temos também o Irmígio. Portanto, estas quatro personagens, ao fim e ao cabo, são os quatro pilares da escrava de Córdoba. Os outros aparecem, são importantes, quer seja o pai, a mãe, a aia também da Urwana, que a leva à floresta, também é fundamental para a compreensão do romance. Mas são estes quatro pilares, de facto, em termos simbólicos, que assentam o romance. Por um lado, e nós vamos perceber isto tudo para dizer o quê? Para filtrar que depois, de facto, irá ser o Irmígio que irá matar o Abduz, portanto, e liquidar, de facto, essa possibilidade dessa ponte, mas depois a Urwana também arrasta consigo no ventre também o resto dessa possibilidade, desse diálogo, que, por sinal, se eu li bem o romance e penso que o li, que é também uma menina que aí vem. Esta menina será eventualmente a lua, será eventualmente a concórdia, será eventualmente a paz, será eventualmente tudo aquilo que nós quisermos. É a esperança. A esperança, eventualmente, para este romance. É a esperança de que, portanto, ele termina justamente com essa questão geracional. Portanto, ela diz... E essa última conversa entre o Irmígio e a Urwana, em que fazem a retrospeção da sua, enfim, da vida que tiveram e sobretudo das experiências que tiveram nos contactos, foram as duas personagens que tiveram um contacto civilizacional mais intenso e que procuraram perceber e que tiveram a oportunidade de perceber exatamente os dois lados do mundo aqui na Península, as duas mundividências que estavam em conflito e que perceberam justamente os espaços onde havia possibilidade de haver concórdia e de entendimento. No fundo, eles terminam dizendo que serão necessárias muitas gerações para que as duas visões do mundo, as duas grandes religiões, possam encontrar um caminho comum para evitarem a guerra e construírem um mundo melhor. No fundo, é essa a grande mensagem que a filha gerada, ainda gerada no ventre da Urwana, procura trazer, que é a mensagem da esperança geracional, que nós hoje estamos 1000 anos depois e percebemos que ainda não chegou. E eventualmente, estamos no final, e era uma conversa interessante, mas uma das partes mais interessantes, e penso que parte e divido o romance exatamente a meio, é na página 247, com a construção de uns versos que têm por personagem, penso eu, que é esta questão da ampulheta dita em versos e uma espécie de uma ritualidade linguística, exatamente uma taça, mas a mim parece-me a ampulheta do tempo, em que há um tempo que se vai ligar no momento em que Lachesis, que aí está, e não é por acaso, portanto quem lê os livros normalmente tem a tendência para ver coisas que às vezes poderão escapar, e é a virtude da literatura, exatamente este, e por outro lado há um tempo e um alargar para antes de conhecer os mistérios que lhe serão revelados. É esta vontade de condicionar tudo a um sopesar constante e lúcido que obriga os sujeitos numa empatia com uma tentativa de criar constantemente a simbólica para a própria vida e no relacionamento com o outro, que faz, vamos lá, revivificar a literatura, que é exemplo acabado, este romance A Escrava de Córdoba, eventualmente? É, eu penso que sim. Eu penso que a literatura tem essas vantagens de nos permitir criar um conjunto de cenários e sobretudo, de nos permitir urdir, como a própria Lachesis, a vida das personagens e a simbólica que queremos transmitir. E justamente este momento é o momento síntese daquilo que se passou, daquilo que a história levou, por estar precisamente a meio do livro, como reparou, e daquilo que ela antecipa que vai acontecer. Exatamente. Ou seja, nós jogamos aqui com aquela questão das parcas, das fadas que são do mundo mitológico, da Cloto, Laqueses e Átropos, ou seja, das fadas que provocam o nascimento, das que urdem a vida e das que, estão no, que vão chegar ao tempo da morte. E aqui é precisamente o tempo da Laqueses, que é a fada urdidora da vida, conduz o destino das pessoas e que e sob cujos auspícios ela foi invocada no momento do nascimento ou da iniciação da própria Oruana. O panorama desta semana começa, como é habitual, com literatura infantil. O Peixe Desejo, com um texto de John Bush, ilustrado por Corky Paul, Edições Gradiva. No Peixe Desejo e no mais profundo dos oceanos, no azul bem fundo, nadava um peixe com os seus desejos, que sempre concretizava. Era um prazer imenso para o nosso pequeno herói. Quantos sonhos ele conseguia realizar? Era só pensar um pouquinho e pronto. Tinha tudo aquilo que imaginava. Ser um castelo, ser um barco, ser maior até que um tubarão, para não ter medo, fosse ele o medo que fosse, das dificuldades e dos perigos que este tubarão representava. De desejo em desejo, chega a desejar o impossível. É que o nosso pequeno peixinho também é um bocadinho Palerma. E isto de desejar o impossível, por vezes, traz grandes complicações. Uma história belíssima, com desenhos de uma criatividade imensa, habitual em Corky Paul. Continuamos com Literatura Juvenil, Aqui Jaz Arthur, de Philip Reeve, uma edição Europa-América. Philip Reeve nasceu em Brighton em 1966. Trabalhou durante vários anos numa livraria até se ter tornado ilustrador e colaborado em diversos projetos, nomeadamente na célebre História Horrível, que os nossos jovens ouvintes estão habituados a ver referido aqui em Livros com Rum. Narrada na primeira pessoa, a lenda de Arthur assume uma dimensão completamente nova. Tem um realismo entusiasmante, em que os encontros e desencontros, os truques e as intrigas, levam sempre da primeira à última página, sem que nos permitamos, pura e simplesmente, pousar o livro. Em Aqui Jaz Arthur, Philip Reeve apresenta-nos uma versão alternativa da lenda arturiana. E se o rei Arthur não tiver sido quem pensamos que foi? E se Merlin tiver de facto existido, tiver sido um bardo, um contador de histórias genial, um mágico com as palavras, capaz de transformar uma escrava numa deusa ou num rapaz e um homem rude e grosseiro num herói lendário. Aqui jaz Arthur, de Philip Reeve, é um romance histórico infantil-juvenil, mas que é capaz de agradar a miúdos e graúdos. De leitura entusiasmante. Continuamos o panorama desta semana com o romance Domingo, de Francisco Slade, edições Mercado de Letras. Francisco Slade nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1976. É formado em cinema e é mestre em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este é o seu primeiro romance, que terminou em 2002, sendo publicado em 2004 pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro. Participou também na antologia de contos paralelos, publicada pela editora Agir, também em 2004. Em Domingo, a palavra contemporânea pode ser aplicada com todas as letras e a negrito. Tem a violência urbana como pano de fundo, o que por si só já faz com que a história seja também contemporânea. O personagem deste romance é um assassino a soldo que mata pura e simplesmente mediante um contrato chorudo em termos monetários. Um dia, num domingo mais precisamente, de temperatura escaldante com um sol abrasador, o matador entra em crise existencial. Servindo-se como pano de fundo de um quarto abafado e claustrofóbico, o matador entra em crise reflexiva e pensa se, ao contrário da morte, não será o amor redentor a causa essencial para a vida de todos os indivíduos. Domingo, de Francisco Slade, arrasta, para além de uma escrita sincopada tipicamente cinéfila, uma reflexão profunda sobre os enigmas daquilo que é a vida humana. Temos agora um ensaio, Quando um Crocodilo Como o Sol, Memórias do Zimbábue ou a Implosão de uma Nação, de Peter Godwin, edições Bizâncio. Peter Godwin é jornalista e tem trabalhado regularmente para o Sunday Times, o Guardian e o National Geographic. Realizou vários documentários filmados para a BBC e para o Channel 4. É autor também de Mikova, um depoimento sobre a sua infância e o início da idade adulta. Vive atualmente em Manhattan, Nova York, Estados Unidos da América. Conhecemos já todos minimamente a situação do Zimbábue, com uma inflação a rondar os 7.500%, que está sujeito ao regime ditatorial de Robert Mugabe, ferozmente repressivo, corrupto e arbitrário. Os últimos acontecimentos neste país, por demais e tristemente célebres, fazem de Quando o Crocodilo Come o Sol, Memórias do Zimbábue, uma leitura muito interessante. O que o relato de Godwin nos traz de novo é o cotidiano numa economia à beira do colapso e perante uma repressão sem lógica ou sentido. Como sobreviver quando uma ida à padaria representa um gasto de 12 mil dólares, bem entendido do Zimbábue, meio quilo de carne de porco custa 4 mil dólares e um selo do correio 19 mil. Como sobreviver quando não se sabe bem quando haverá gasolina e quanto tempo durará o fornecimento de eletricidade? Debatendo-se para apoiar os pais que envelhecem e acossados pela pobreza e insegurança, constantemente sujeitos a assaltos e agressões sem sentido, este é o relato ímpar de um homem de origem inglesa que nasceu no Zimbábue, que considera ainda a sua terra natal. É um ensaio muito importante que serve para compreender melhor a situação atroz que se vive atualmente no Zimbábue. Continuamos com uma antologia de contos de Eurico Figueiredo, Guerrilheiro Sentimental, Histórias de Exílio, uma edição Campo das Letras. Eurico Figueiredo é professor catedrático de psiquiatria aposentado pela Universidade do Porto. Publicou vários livros na área da convergência da psicanálise e da psicologia com a cultura e os valores. Como deputado, distinguiu-se sobretudo no combate à lei da segurança interna, tornou irrecusável o debate sobre alternativas ao proibicionismo na área da toxicodependência, combateu o plano ideológico espanhol, foi o primeiro e principal protagonista na luta pela suspensão da barragem de Foscoa. Nesta antologia de contos, Eurico Figueiredo mostra o que é o sentir, as angústias, os dramas, pela decisão tomada em momentos limite pelo próprio homem, que é a aventura da imigração. O primeiro conto é exatamente o espelho disso, a ambiguidade. Temos o drama da guerra colonial. Mais ainda, temos o drama da perseguição política no regime do 24 de Abril. Simão é preso no aljube, e meteram-no no curro número 12. Sabemos perfeitamente o que é que simboliza o curro. O curro é o local abstrato, abjeto, onde são colocados os touros antes de ser sacrificados na arena. É o que acontece a Simão. Preso pela pide, é obrigado à delação, consequência direta para o repúdio e a inimizade completa e contínua que o levarão a um processo de autodestruição, enfrentando os guerrilheiros do MPLA de peito aberto, quer dizer, a morte. Temos, por outro lado, episódios irónicos, interessantes, alguns sem sentido, humorísticos quanto baste, nas decisões do contrabando, dos amores desencontrados, no fundo, a impossibilidade de viver com algum sentido no regime abafante e abafadiço do 24 de Abril. Outro dos contos muito interessantes que passam por estas páginas do Guerrilheiro Sentimental é aquele que leva como nome Paga. Zito, estudante irresponsável e irreverente, também é perseguido pela PIDE. Foge por todas as ruas e cantos mais escuros da cidade do Porto. Encontra um amigo, Garrido, que lhe pede e faz-lhe um pedido de um empréstimo monetário. Obtendo este, emigra para a Suíça. Passados anos, recebe o pedido para albergar um refugiado político. Para seu espanto, o refugiado político era o amigo a quem tinha contraído o empréstimo. Quer dizer, quanto a empréstimos, Bago tem sempre retorno. O Guerrilheiro Sentimental é, por vezes, de leitura despretensiosa, mas muito interessante pelas questões que coloca no levantamento de uma memória relativamente próxima, mas que alguns tentam branquear e fazer esquecer. O policial desta semana, Juiz por um Fio, de Scott Turow, uma edição Publicações Europa-América. Scott Turow é um mundialmente famoso autor de 7 romances, todos eles best-sellers, sendo o mais conhecido Presumível Inocente. É também o autor de Danos Pessoais, até ao mais recente O Medo dos Bravos. Vive com a sua família perto de Chicago, onde é sócio na firma de advogados Sonnetchen, Neth and Rosenthal. Neste romance, Juiz por um Fio, a vida parecia ter corrido bem a George Mason. Os seus dias como advogado de defesa criminal há muito que tinham ficado para trás. Agora, com 59 anos, é juiz no Tribunal da Relação da Comarca de Kindley County há já uma década. Contudo, há um acontecimento perturbador, que é um caso de violação, que lhe chega às mãos. Aí, o juiz George Mason começa a questionar a própria natureza da lei e o seu papel na aplicação. Mas o que é que o perturba tão profundamente, George Mason? É a pergunta. Será o diagnóstico feito recentemente à sua mulher gravemente doente? Ou, por outro lado, os estranhos e ameaçadores e-mails que começou a receber? E o que estará por trás do terrível caso de violação que o leva a questionar a sua capacidade fria de julgar? Neste policial, Juiz por um Fio, Scott Turow, o mestre do thriller jurídico, está de volta à comarca de Kindley County com um livro que é quase impossível de pôr de lado e coloca-o a maior de todas as perguntas. Quer dizer, George Mason vê-se confrontado com um passado tenebroso do qual foi participante ativo. Será que, passados 30 anos, George Mason tem a frieza e a lucidez para decidir em conformidade um caso que todo ele faz lembrar a sua memória arrasadora? Um policial muito interessante. Livros com Rum é um programa de autoria de António Ferreira. Apresentação: António Ferreira e Mário Silva. Realização: Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rum.pt.